Parece que foi ontem que eu te conheci, amor. E um passe de mágica entraste no meu mundo. Você bem que podia ter um pouco mais de atenção. E manteve fechadas as portas do seu coração. Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor. E no passe de mágica entraste pro meu mundo. Você bem que podia ter um pouco mais de atenção. E manter bem fechadas as portas do seu coração. Acho que você nunca me mereceu. E em todo esse jogo quem perdeu foi eu. Como um sonho, eu preciso te encontrar. Conto as horas, baby, pra te ver chegar. E te espero como um sonho. Eu preciso de você. Esqueça tudo e volta, vem me ver. Faz barulho aí, podia ter um pouco mais de atenção e manter bem fechadas as portas do seu coração. Acho que você nunca me mereceu. E em todo esse jogo que perdeu fui eu. Vai, vai, vai, vai. Te espero com um sonho. Eu preciso de você. Esqueça tudo e volta, vem me ver. Rapaz, confesso que eu tava um pouco nervoso. Você é demais. Que te espero como um sonho. Eu preciso te encontrar. Conto as horas, baby, pra te ver chegar. Que te espero como um sonho. Eu preciso de vocês. Esqueça tudo e volta. Olha o que a gente chorando. Ai, rapaz. Gente. Todo mundo tá dizendo, você tá toda suja de batom. Eu não tô nem aí, gente. Importante que eu tô aqui com vocês. Agora o João vai cantar pra gente.